Coração secou, não cai mais um pingo de amor. Aprendi com os erros que pra não sofrer eu preciso errar também. Se até hoje ninguém teve pena de mim, eu também não vou ter de ninguém. Eu vou beijar, vou usar, machucar, vou fazer se apegar e depois vou sumir. Eu vou virar a vida louca, fazer tudo pra descontar o que tu fez em mim. Eu vou beijar, vou usar, machucar, vou fazer se apegar e depois vou sumir. Eu vou virar a vida louca, fazer tudo pra descontar o que tu fez em mim. Não vou sofrer sozinho, não vou sofrer sozinho, não vou sofrer sozinho, não, não vou, não vou sofrer sozinho. Coração secou, não cai mais um pingo de amor. Aprendi com os erros que pra não sofrer eu preciso errar também. Se até hoje ninguém teve pena de mim, eu também não vou ter de ninguém. Sozinho, não vou sofrer sozinho, não vou sofrer sozinho, não, não vou sofrer sozinho, não vou sofrer sozinho, não vou sofrer sozinho, não, não.